autorizado, Serra Brava Golf Romeo, conforme rota. Plano de voo, Tuzo 1-0 Taubaté. Plano de voo autorizado 320. Eu coloco a pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída São João Uno, Leda, Motiva. 55, 15, acelerando o transponder, controle opera, 119, decimal 8. Salvo 1, correto com o contingimento, chama para o outro cenário 10. Salvador, bom dia, Gol 1961, Senta Eco. Autorização para Rio de Janeiro, Galeão, posição 04. Está chegando mais nenhum, só um minuto cobre para a saída São João, no Leda, Dóquilo. Guardando. Você já teria autorização para o Gol 961? Gol 961, autorizado, Galeão, conforme rota, plano de voo, da Pesuma 44, seguro, a PR November 857, Monsur. Plano de voo autorizado 360. Decolada Pesuma 0, primeira curva à direita, perfil de saída São Vouno, Leda, Dóquilo. 55 no meio, acendendo o transponder, controle opera 119 Lispa 8. 1998 autorizado, Galeão, como fala o Rosbone Mou, 360, Apazuru 44, seguro, Apanovemo 857, Monsu, decoda 10 com curva direita, perfil da Salvo 1, Salvo Leda Toclo, 55 no meio, controle 198. Champions confirmando Salvo 1, Leda Toclo, correto, Champions 904. Chamada, obrigado. Ciclone 73, bom dia, cena de identificação, chegada com MED 1, desce, mantenha 050, cruzado direto do ano. Ciente, utilizando o Chimitax. Chamar o 961. Bom dia, sinal de identificação, chegada bom, se reduz a velocidade para 250 nós, desce e mantém o nível de voo 060. Exato, tô preso no setinho no Chimitax. para o táxi com 1-9-7-6-3-25, alterna Guarulhos. 1961, autorizado o táxi à direita Índia. Quando se da pista 90, chame pronto, ajuste padrão. Direita Índia, vai chamar posição 91. Pista para 2006, ajuste padrão, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Postará estabilizado com ajuste padrão número 1? Afirma. Foro 9 é autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 340 graus, 0 1. Alinha decolar no zero, foro 9 é. Então 3171 autorizado o táxi via Patifon 1 no Índia, ponto de terapia no zero, mantém a posição e chame pronto, ajuste padrão. Pátio 1961, decolador 19, controle Salvador, chame agora, 119.8. 3091, solicita a Leda da Portilha. Após 2000, cruzado Leda. Após 2000, Leda, 191. Oceano 6225, Oceano Identificação Chegada Bonf, desse mantém 050. Eu não senti motorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 030 graus, 029. Colando 776, reduza a velocidade para 200 nós. 79, reduzindo, voo 9776. E 5973, chama para reduzir 86. 5973, 186, bom dia. Bom dia, 96. Claro. Oi, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, continue a aproximação, aguarde pista livre. O vento 090 graus, 02 nós, ajuste padrão. 5973. Vai descer até 3.000, pode prosseguir, voo 9776. Afirmativo, 9776, reduza velocidade para 170 nós, autorizado LS, reporta estabilizado. Serra 170, a portaria estabilizada, LS, voo 9776. 9776, segue tráfego na posição de 11 horas, 9 milhas, com 140 mais de One Speed, um Boeing 720, repetido com o número 2. É, chegou 9776. Chegando a 225, sem inscrições, desce para 3.000 pés, ajuste padrão. Colono 961, chama sempre Recife, 125, desce uma 1. 251, 961, boa noite, bom dia. 171 da TAM, decolada aos 24, chama o controle Salvador. 119, desce uma 8, bom voo. 198, boa. Controle Salvador, bom dia, até 3171. 131171 no contato radar, saída Sanvo 1, nível 320. 320, Piva Amate vai dar presença, 3171. Autorizado, Leda. É, direto, Leda. Solo Salvador, muito bom dia, esse é o Gol, Gol Uniforme November, faz autorização de reboque do pátio principal, portão, o para portão 4. Tinha que ser o Gol, Gol November, do 5 para 4 no próprio pátio 1, é isso? Afirmo, senhor, no próprio pátio 1. A gente aguarda só um minuto para o reboque do Gol, Gol November. Entendi. Estou em Salvador, bom dia, Gol 976, 3 passos em Brasília. 29776 da Gol, continua aproximação, vai da pista livre e já pistado. A gente é Gol 5973, Thomas 27, repórter livrando pista. Confirma pela livrando a Golf, né? Tem um ativo no final, livrando 5973. Mantenha a frequência. Mantenha a frequência 5973, apenas confirma, já livrando a Golf? Momento, livrando agora. 5973, autorizado, Alfa, Kilo, Patio 3, posição prevista é a 6. Alfa, aqui do pátio 3612, é 5973. 9776, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável 02. Livre pouso, pista 1-0, gol 9776. Xenema 2005, Decembro 2000, autorizado LS, reporta estabilizado. 9776, células 30, liga pista à direita, vai estar que ser a via Alfa, Juliette Patiô, na posição 09. Autorizado direita, Alfa Juliette para o pátio Uno, pode confirmar a posição? 09. 09, sim, obrigado. Golfo November, escuta? Escuta, Paulo. Totalmente pronto para iniciar o reboque. Inicialmente, autorizado iniciar até a série do Pat 3, onde vai manter a posição. Muito obrigado. Informando o senhor que estou no Pat principal, no portão 5, e quero ir para o portão 4, ao lado. Sem problema. Inicia e vai aguardar só a aeronave da Gol. Ir para o pátio 1, que está em posição 09, e após vai prosseguir para o 04. Obrigado. Agilizando a medida do possível, Golfo November. Ok, de tempo. Trezano 71, Recife, no 25 decimal 1. Trezano 71. Sempre Recife, no 25 decimal 1. Xarame 225, chama torre 286. 286. Station 6225, reporte marcador externo, ajuste de altímetro 1093, vento variável com 029. O Golf Golf November, mantém a posição, aguarde para iniciar o reboque. Muito obrigado. O Golf 9776, conforme autorizado até o 09. Autorizado, prossegue pro, até o 09, Golf 9776. 6225, avistar, autorizado por uso piscina 0, vento variável 029. Ah, tá. Janeiro 6225, solo aos 37. Pista à direita, vai taxar a via Alfa, Juliette Pationa, posição 062. Alfa, Juliette para o 2221 para autorização. Solo Golfo November no aguardo na posição para o início do reboque. Deixa o Golfo November, aeronave da Viana, como é possível, para 062 pode ser autorizado. Décimo 60 para cópia. 186. Salvador, bom dia. É o parceiro 2221, cliente da ECO, para autorização, Barreiro. Parceiro 2221, autorizado Serra Novembro Bravo Romeu, Barreiros, conforme rota, plano de voo, nível de voo autorizado 160. Escola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição VATAP. 5524, acionando transponder, controle opera em 119, decimal 8. Transponder? 5524. Autorizado 160, ainda decorando a pista 10, primeira curva aí, esquerda, Momo, VATAP, transponder 5524, controle 1198, passaria 2221. Passaria 2221, apenas conforme Momo, transição VATAP. Momo, transição VATAP. Correto, chance adicionado 5 Lima, pátio 3. Vai reportar 5 Lima, pátio 3, 2221. Golfo Novembro, autorizado a iniciar, chama a término na posição 04. Gente, obrigado. Claro, parceiro 2221, não chama para táxi. Foi, chamando para táxi, 2221. E 5975, do separa 2000 pais sem restrições, registro padrão, autorizado ILS e reporta estabilizado. Táxi, o Passaredo 2221, está com 5,40 de autonomia, 5,3 a bordo, alterna Goiânia, para o táxi. 5,2 certificando, 5,2. Apenas confirmando, 5,3 no POB, 5,40 e alterna Goiânia? Certificando 5,2 POB. Ciente, o Passaredo 2221 autorizado táxi, pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto terapista 1-0, estamos prontos. com ajuste de altímetro padrão. 4341, decolando da 10-2221. Solo Salvador, gol, Golfo Uniforme 90, informando o técnico do Golfo, muito obrigado. Ciente, bom dia. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, autorizado, Serra, Bravo, Golf Romeo, conforme a rota plano de voo, piso 10 para bater, nível de voo autorizado 400. Decola da pista no 7, primeira curva direita, perfil de saída São, voo 1, Leda, Motiva. 5531, acelera o transponder. Controle opera 1, 19.8. Corrigimento, o escravo uísque chama a atenção na parte 5. Pronto, ponto de espera da 1-0, pronto, passaria 2-2-2-1. Passando de 2-2-2-1, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento variável 0-2-1. Livre alinhar e decolar o 2-2-2-1. Decolador 5, 2, 0, coitão, 5, 0. Controle Salvador, opera 1, 19.8, chama agora. Para o bom Salvador, 119.8, passeio 2221, grato, bom dia. Controle parceria 2221, decolou na Momo Batata e não efetua a restrição. Sim, parceria 2221, sem restrições, sou para o nível 60, via saída Momo. Estação 960 no perfil da Momo, 2221. Trador, Rio 5975. 5975, Torre 286. Salvador, bom dia. É Rio 5975. Rio 5975, continua aproximação, reporte externo, ajuste de altímetro 0.3. Até. Autoriza a PROA de Batata, está presente? Obrigado, Batata, 2221. Certo, Batata, grato, 2221. Autorizado por pista no zero, vento variável com 029. Certo. Voar direto Bonfim, se possível manter high speed para sequenciamento, desse mantém o nível de voo 050. 5975, solo 57, livre de pista à direita, vai ter que ser a via Alfa, Kilo, Patio 3. Está atento ao sinalizador, prevista 6.000. Federal 9970, senhora identificação, chegada do MED 1, desse mantém a nível de voo 060. Confirma. Negativo, número 2. A gente não tem percebido a chegada 9970. Chegará 9972, o senhor de identificação, chegada do MED, reduz a velocidade para 250 nós, número 3 na aproximação. E se mantém a nível de voo 070. Federal 9972, tráfego 12 horas, 9 milhas, tráfego da companhia, com 250 nós mantendo, cruzando nível 180 para 060, reduza para 2509. Reduza para 250, Federal 9970. Federal 9972, reduza para 2309. Na 7, eu vou gerar tudo na 7. 35 na 7, cancelado as restrições de altitude e velocidade, desça para 2 metais, Ajuste padrão, autorizado o procedimento, reporte estabilizado.